Oi! Oi! Oi! Só eu sou animado aqui! O que o Luan tá fazendo aqui? Ele não lê mangá? Luan, o que você tá fazendo aqui? Você não lê nenhum mangá? Vocês disseram pra falar porque é merda, então. Merda! Ui! Estão felizes? Temos a voz sexy do programa que estava meio sumido porque ele tá trabalhando, estudando pra alimentar os filhos. Então, sem perder tempo, o primeiro mangá é. Naruto! Ok, Naruto! Você é muito criativo! O que, que a gente teve em Naruto? Uma Bankai que muda de forma. O Itachi, como assim uma Bankai? O Itachi tem uma Bankai. É, o Itachi tem uma Bankai porque ele é o... Uma Bankai. Mira Bankai. Mira Susano. Aí não, pum, apareceu a Bankai. A Bankai dele chama Santo Expedito. Muito bom. Então... Eu tô em Berserk aqui, gente. Calma. Crise de riso. Meia hora depois. Enfim... Ele liberou a Bankai dele muda de forma, aí o Sasuke, como não tinha mais chakra, virou uma de cobra, virou uma de cobra. Ah, que legal. Não, invocou, aí ficou... Olha, gente, eu vou lá pra fora porque eu não quero spoiler, tá? E é verdade, é mesmo. Aí ele virou uma de cobra por quê? Não, na verdade, agora o Sasuke usa um turbante e o Orochimaru mora na cabeça dele. Não, né? Não. É quase isso. É porque como ele tava sem chakra, ele não tinha mais como segurar o chakra do Orochimaru. Então o chakra do Orochimaru toma conta. E aí ele virou uma de cobra. Aí ele virou a Hydra, que é um ataque, mais um ataque misterioso. O Orochimaru tem todos os ataques... Assim, o Orochimaru tem todos os ataques mais poderosos. Só que assim, são tão misteriosos que nunca lembro de usar. Entendeu? Ele só menciona rapidinho depois. Aham, e de dentro da boca de uma das cobras saiu o Orochimaru. Ele... Oi! Voltei, estavam com saudade de mim? Olha quem está aqui. Aí deu a impressão que o Orochimaru finalmente... I want my pussy! Cadê minhas criancinhas? Ah, tá. Aí ele saiu lá e aí deu a impressão que ele tomou conta finalmente do corpo do Sasuke, mas sabe o que já vai acontecer. Aí inventaram a espada que não existia. Aí é a parte mais chata, mais inventaram espada. A espada do mal que lacrava o corpo e não sei o que, que ficava aí, dentro da Bankai aí do... Aí o Tio, que conversa com ele mesmo, teve assim meio quilo de texto explicando da onde veio a espada. A gente descobriu que ele morre de nojo do Orochimaru. É, ele não gosta. Ai, esse maluco que horrível. Nojenta, vira cobrenha. É isso, aí ele explicou de onde veio a espada. Assim, não interessa. De espada. É uma espada gigante de luz que atravessou o Orochimaru, é selou o Orochimaru. É uma espada que... É, enfim, só serviu pra dar um final definitivo pra e ele. Que o Orochimaru ficava procurando porque provavelmente ele queria pra ninguém selar ele e aí ele ficava dentro do Sharingan, porque tudo fica dentro do Sharingan e aí ele usou a espada e selou o Orochimaru, enfim. O Sharingan só não faz bolinho, né? O resto ele faz tudo. É, aí o Sasuke voltou a ser Sasuke, ele tava lá, ai meu Deus, eu tô morrendo. E o Tachi falou, agora é o seu fim, hahaha, e acabou o capítulo. Quer dizer, foi aquele capítulo de transição mesmo, um capítulo de transição pra acontecer alguma coisa bombástico agora. E pra dizer onde diabos estava o Orochimaru. É, tipo assim, pra falar assim, ó, a gente ainda lembra dele, mas agora é tchau de vez. Agora só tem um pedacinho dele morando no Kabuto ainda. Tem um pedaço morando lá, tá dividindo a cara com ele. E Bleach? Ah, uma coisa que eu falei que eles não tinham visto... Bleach, porque... tá, rapidinho, acabou. Rapidinho, só uma coisa. Que eles não viram se tinha o que tinha dentro do laboratório, eu descobri que eles viram sim. Tinham duas pessoas lá dentro, só que não mostrou quem era o laboratório do metrosexual. Tinham duas pessoas lá dentro, mas só mostrou o pezinho deles e eles se conhecem, porque o Kurotsuchi tava curando um deles. Só que não mostrou em momento nenhum quem era. E aí cortou pra luta lá do Kenpachi. É bom, esse capítulo... Deve mostrar nos próximos capítulos esse agora. Esse capítulo de Bleach também é o capítulo de transição. Metade dele são flashbacks aleatórios do Noitura mostrando um pouco sobre como ele é. Como eu sou emo... Eu não sou só emo, como pareceu da última vez. Eu sou muito emo mesmo. Com força, né? O Kubotichi virou assim, não, ele não tá tão emo. Vamos botar ele mais emo. Aí tá ele no canto chorando, ouvindo Welcome to My Life. É. Paz, ele fala assim, deixa em paz. Aí, não, aí ele fala como ele quer ser mais forte, não sei o quê. Enfim, mostra um pouco das motivações dele. De novo, mas deixa bem claro que ele quer ser muito forte, mas que ele não dá mínima pro Aizen, não dá mínima pra nada. Ele só quer ser forte e morrer em batalha. Aí aparece ele, morri. Aí volta pro presente, acabou o Back Lost, ele morreu. Aí o Kenpachi tá muito magro, ficou com AIDS. Aham, o Kenpachi emagreceu pra caramba, fez uma dieta. Ele tira a camisa, ele tá o corpo do Ichigo praticamente, tá esguio igual a ele. Ah, não é tanto. Não, tá igual a ele. Aí ele vai dar um porradão no Ichigo? Não, não foi isso, é porque o Ichigo tava dentro da barreirinha lá que a Orihime criou pra eles não tomarem porrada no meio da porrada. Aí ele chega e mete o pesão na barreira. Quebrou a barreira. Sai daí, seu mareca. Pega essa espada e some daqui, senão eu te encho de porrada. Aí ele vai falar, ó, você não tem mais porra nenhuma pra fazer aqui, foge com a garota, volta pra... Seu emprego é lá na cidade, chegando substituto, põe no seu seu lugar, agora é com a gente. Basicamente ele falou isso. Aí ele virou pra Orihime, cura aqui. Chega aí, mulher. Dá uma curadinha aqui. Porra. Aí ela, sim senhor, né? A Orihime é muito mulher de malandro. Qualquer um manda nela. Ela só fala grosso que ela, tá bom, tá bom. Aí ela corre lá pra curar ele. Aí chega mais um com cara espada, que eu conheço ele, ele já apareceu. Se eu não me engano, ele aparece só num capítulozinho conversando. Não, mas já apareceu todos eles, reunidos várias vezes, os 10. Ele não é um dos 10, não, ele é? É, sim. Aí ele aparece, eu tenho quase certeza. Se alguém leu e ele não for, me avisem. Ele aparece, eu acho que ele é um dos 3 espadas mais fortes. E aí ele chega e... Oi, Orihime! Já passeou bastante, né? Vamos voltar pra casa. Puf, leva ela pro Aizen. Aí quando ela chega no Aizen, o Aizen tá com um buraco enorme na sala dele lá, com uma escadinha. Aí você vira a cabeça, que não é idiota, pra baixo, pra ver o que... pra enxergar melhor o desenho. Aí você percebe que é Karakura de cabeça pra baixo? Não, você percebe que é uma cidade. Você não sabe o que é Karakura. Não tem mas é a única... ali. Peraí, é a única cidade de um lixo. Então, tá ele, o Itamaru Gin e o Ray Charles pra atravessar o portal e ir pra Karakura dizendo, ó, agora chegou a hora da gente fazer boom e destruir Karakura, tá bom? Tchau. E acabou o capítulo. Quer dizer, eles vão cair lá em Karakura descendo o pau, destruindo tudo. Que, aliás, nessas horas de grande tensão em Bleach, sempre aparece alguém que há tempos não aparece, não tô? Eu acho que o Don Kanonji vai aparecer agora. Don Kanonji vai fazer o quê? Que é o único que, não, que faz há tempo sem aparecer, entendeu? Ah, tá, vamos chegar destruindo e ele vai defender a cidade. Sabe? Junto com os Rangers dele. Eu só falta ele, já apareceu esse é o máximo. É, o Don Kanonji tá muito tempo sumido, né, cara? Acho que na cronologia de Bleach ele tá uns 5 anos sem aparecer, né? Na cronologia de publicação. Um tempo. 5 anos, exageramos, uns 3. A última vez que ele apareceu foi naquelas tirinhas, no final dos capítulos da Soul Society. Foi um capítulo extra que tinha no final do Soul Society. Não, é aquelas tirinhas. Todo final de capítulo, alguns capítulos no começo, tinha umas tirinhas rascunhadas. Mas aquelas tirinhas rascunhadas... Ele apareceu ali. Era uma história paralela rolando só nas tirinhas. Mas aquelas tirinhas, se eu não me engano, elas só tem no Tankōbon. E o que a gente tá lendo é direto da Jump. Não, mas eu li Tankōbon, por isso que eu li. Agora que eu não tô lendo mais Tankōbon, que agora eu encostei com o resto. Então, Tsubasa. Cara, que porcaria esse quadro. Vocês dão spoiler pra quem não leu e simplesmente repetem a história pra quem já leu. Não, a gente... Comenta, legal você ler o mangá e falar com seu amiguinho que leu também. Essa é a intenção. Nós somos um amiguinho que leu também. Tá. Eu adoro comentar o mangá que eu li. Tsubasa, eles estão presos no dia da marmota. É o seguinte, eles chegaram no planeta do Clow e aí a Yuka tinha falado alguma coisa de distorção no tempo e eles não tinham entendido. O que é isso? Será que o tempo parou? O que, é que tá acontecendo aqui? Aí chegam na cidade, um monte de gente andando como se nada estivesse acontecendo, na feirinha, carregando frutinha e tal. Aí um tiozinho barra no Choran, né? E fala, oi, Onisan, tudo bem com você? Então, vocês são viajantes, vocês são roupinhas legais, hein, gostei. Então, é o seguinte, vai ter um festival aqui hoje à noite, vocês vão querer ficar pro festival? A gente é um pessoal... Que povo hospitaleiro, né? Nós somos muito hospitaleiros, então se você quer ficar pro festival, você pode dormir lá em casa. No Brasil, né? É. O brasileiro é muito hospitaleiro. Você pode ficar lá em casa, vamos lá pra casa? Aí vão pra casa dele, dá tortinha de maçã pra eles. Uma coisa muito importante que eu descobri nesse capítulo, como o Kona não sabe o que é uma torta. Ah, não? Ele não comeu uma torta? Não, ele perguntou pro moleque. Ele virou e falou, vou dar umas tortas pra vocês. Aí ele, o que é torta? Aí ele, é isso daqui, tem maçã dentro. Aí ele, legal. E aí eles vão dormir e quando eles acordam não tem ninguém na casa. Eles saem na rua, o moleque mais uma vez esbarra no Choran, fala, oi, Oni-chan! E passa como se não conhecesse. Ou seja, eles estão presos no dia da marmota. O dia vai se repetir pra sempre. E vai ser muito chato, quer dizer, agora vai entrar uns 40 capítulos do mesmo dia, as mesmas coisas acontecendo, que Clamp vai entrar de férias. E o tal festival é nas ruínas onde a Sakura liberou as penas, lá no início. Sakura. Onde a Sakura soltou a franga. Soltou a franga. Lá no início. Então, provavelmente, eu não sei o que vai acontecer. Provavelmente, o grande dia vai chegar quando esse dia acabar de se repetir. Repetindo, tá acabando. Tá acabando. Sabe, eles fizeram uma coisa legal, que no início você ficou com aquele clima de, meu Deus, vai começar a batalha final, eles estão indo pro castelo, lutar contra o grande, blá, blá, blá, blá. Eles chegam na cidade, não tá começando, não. Vamos brincar um pouquinho aqui. Não, tem gente comendo torta e indo pra festival e repetindo o dia. Só isso. Triple X-Holic também aconteceu umas cocitas. O que aconteceu em Triple X-Holic? Nada de interessante pra Tsubasa. Tá desenvolvendo a história da Kohane, que é a tiazinha que vê fantasmas, que a mãe explora ela e bate nela, que é uma personagem muito importante, que já tá tendo uma importância já há um tempinho no mangá. E o Atano, que é super amiguinho dela, e ela tá no programa lá e a mãe tá louca e ela desmascarou a mãe no meio do programa. Ela falou, essa mulher é maluca, me bate e mandou mentir. Aí todo mundo, close nela, close nela. Close na mamãe. A mamãe, não, isso é mentira. Aí a mãe, fica brava, vai no pescoço da filha, tentando bater na filha. Isso é um drama CD? Tá aparecendo novela mexicana, cara. Aí acabou assim, com a mãe voando no pescoço da filha, que a filha tá toda quebrada já, porque a mãe bateu nela. Uma tá no Kill Domain, que estão dentro do negócio lá de TV, procurando ela. E é só isso, porque os capítulos de Superhéroes tem, o quê? 12 páginas. É muito curtinho. E cada página é uma página dupla, com close gigantes de uma mulher jogada no sofá. Aham. Tem muita coisa pra ler, né? Superhéroes que foi só isso, quando tiver alguma coisa... E Superhéroes que não sai. Eu sabendo qual é o significado do nome, né? O Holly que eu sei que vem de vício. De vício. E os 3X é porque é indefinido. É completo aqui, entendeu? Aham. Uh-huh. Porque tem sempre algum personagem que tem algum vício diferente, entendeu? Então é alguma coisa, alguém viciado em alguma coisa. Então, graças à minha incompetência, eu acabei perdendo o arquivo onde eu falava sobre Psyran, o mangá novo que tá saindo na Jump. Então, uma das coisas que eu perdi também é que agora a gente iria falar de três mangás que a gente não falou no último programa, que eram na Jump. E o primeiro deles seria Psyran. Psyran é um mangá onde existe um jogo, que no início é apenas uma lenda urbana. Antes de tudo, a pessoa recebe um cartão. A pessoa usa esse cartão telefônico e passa a receber ligações. Ele fala com alguém. E esse alguém faz perguntas e se você for aprovado, digamos assim, você passa a participar do jogo. E a pessoa que tá por trás desse jogo se chama Nemesis Quick, nem se sabe se realmente é uma pessoa. Bem, o personagem principal, ele tem uma amiga de infância, que por algum motivo, depois de crescida, ela mudou completamente a personalidade dela. Eles ficaram muito tempo separados e eles se reencontraram numa outra escola. E a personalidade dela mudou muito. E ele acaba descobrindo que ela está envolvida com esse jogo, com o Psyran. E ele começa a investigar também, consegue um cartão, liga pra lá e passa por um questionamento, uma série de perguntas idiotas até. E depois disso, ele acaba sendo chamado pro jogo. E a amiga dele também. E ele encontra a amiga dele num outro mundo, que é um mundo totalmente devastado, com monstros e criaturas estranhas. E ela tá sendo atacada por uma dessas criaturas. Ele ajuda ela, salva ela. E eles seguem até encontrar mais pessoas que foram parar lá do mesmo modo que eles. Um telefone toca e diz pra eles que eles têm que procurar um portão que está em tal lugar. E eles saem em jornada pra chegar até esse local. Chegando nesse local, eles sairiam do jogo. No caminho, morre praticamente todo mundo. Sobra apenas ele, a amiga e um outro cara. Que esse outro cara, ele acaba descobrindo que também era um amigo de infância deles, dos dois. E os três eram amigos quando eram bem moleques. Enfim, os três conseguem sair do jogo depois de muita luta. E a menina, ela tem poderes psíquicos. E ela explica pra eles que dentro do jogo, ela leva eles pra uma mestra, que uma mulher que já venceu o jogo. E essa mulher explica pra eles que dentro desse mundo, nesse outro mundo, que na verdade é o futuro, porque antes de sair de lá, ele vê um monte de Fuji e se toca que aquele é o Japão do futuro. O Japão vai ser dizimado de alguma forma. Então eles vão até essa mulher e essa mulher explica pra eles como o jogo funciona. Eles têm um cartão, atrás do cartão tem as regras e tem uma numeração. Cada vez que eles vão pra esse mundo, fazem a missão e vão até o portão, esse número vai diminuindo. E eles só vão estar livres do jogo quando esse número chegar a zero. E quanto que diminui varia de pessoa pra pessoa, de missão pra missão. Depois disso, ela também explicou que depois de ir pro Psyran, você só usa 10% da capacidade do seu cérebro. Os outros 90% estão adormecidos. E você tem um limitador natural pra que você não passe desses 10%. Porque se você passar desses 10%, o seu cérebro pode se sobrecarregar. Só que indo para o mundo de Psyran, esse limitador é totalmente excluído. E você pode passar a usar esses 90%. Com esses 90%, você pode fazer várias coisas, como telepatia, você pode ler mentes, telecinese, você pode mover objetos, você pode botar fogo em coisas, você pode soltar raios, você pode ver através de parede, desde que você consiga controlar os fatores básicos desse poder. Então basicamente é isso, atualmente eles estão treinando pra aprender a controlar esses poderes, porque logo eles vão ser chamados, em 2 semanas eles vão ser chamados de novo pro jogo, e no final do capítulo apareceu, que parece ser um ator ou alguém que ia fazer um depoimento na televisão sobre o Psyran, que tá sendo tratado como mito urbano, e o cara tá lá com o cartão e ele fala alguma coisa do tipo: ah, agora eu sei que eu me meti em algo muito importante. Outro é Hatsukoi Limited. Ele é do mesmo autor de Ichigo 100%. Ele é um romance, é o primeiro e único romance do Reviews. Ao invés dele fazer aquela coisa básica, sabe? Eu gosto dela, gosto dela, gosto dela. Qual das três que eu vou ficar comigo? Não, ele criou zilhões de personagens, parece basicamente uma escola inteira. Deve ter umas 10 mulheres, uns 10 homens. E aí, fulaninha gosta de fulaninho, que gosta de fulaninho, que gosta de fulaninho, que gosta de fulano, que gosta de fulaninho, que gosta de fulano, que faz um círculo amoroso. Cada capítulo ele foca em uma parte da história, que agora tá começando a cada vez se juntar mais, pra uma, história única. E no momento ele começou uma saga que é com a tia. Uma saga, são três capítulos que vai seguir uma história, que é com uma tia que pinta quadros e tem um cara maluquinho que gosta dela. E ela tá lá nos quadros, ela tá pintando um quadro, e tem um quadro que ela sempre olha e ela quer fazer um quadro igual aquele, porque é um quadro muito bonito e tal. E ela queria conhecer o autor daquele quadro. Ela tava lá pintando e chega o cara e fala: "Oi, tudo bem? Não tem ninguém no clube?" Não, ela: "Não, não. Ah, é, eu vim aqui porque faz tempo que eu me formei, só que eu vou me formar de novo agora na high school, porque elas são do ginásio. Tem personagens do ginásio e tem personagens do colégio. Eu vou me formar no colegial, vim aqui matar a saudade e tal." "Ah, você pinta bem e tal." "Isso que é isso, uma Sakura?" "É, uma Sakura, mas não é tão bom como aquele quadro ali. Meu sonho é pintar igual aquele quadro ali." Ah, legal, fui eu que pintei. Aí ele começa a dar aulas pra ela e ensinar ela a desenhar, e ela fica toda vermelhinha e toda: "Ah, meu Deus, meu ídolo." E aí o capítulo termina quando o maluquinho que gosta dela abriu a porta e viu os dois lá muito pertinho pintando. Não tava rolando clima nenhum, sabe? Ele tava ensinando ela a pintar, porque ele fica: "Ah, ferrou." Aí acabou esse primeiro capítulo dos três. Tudo bem, o que aconteceu? Por quê? Não sei, você foi muitos efeitos sonoros. É porque é o seguinte, são muitos personagens. Então, conforme a gente vai falando toda semana desse mangá, eu vou apresentando eles aos poucos. Nesse a gente tem a tia que pinta. O nome do cara, o do senpai dela, é Orenjo Yukito. E o nome dela é Chikura. Chikura Nao, que são o nome dos dois. O nome do maluquinho eu não lembro, no próximo capítulo eu digo. Ele é descabelado e tem um óculos legal. E quando eu falo que ele é maluquinho, ele realmente é maluquinho. O cara é mó pirado. Enfim, isso é Hatsukoi. O outro é Sketch Dance, que pra mim é o melhor mangá de Jump. Dance a gente já chegou a comentar, chegou a recomendar ele, eu acho, no algum Jackass 1.0 passado desse. Não lembro se a gente comentou? Eu acho que sim, mas de qualquer forma, agora a gente reitera. Ele é simplesmente o melhor mangá de Jump. Cara, você generaliza muito, cara, você é muito... Não, pra mim ele é o melhor mangá de Jump. Não, eu gosto muito dos outros também. Qual o teu preferido da Jump? Eu tenho preferido agora, dos que acompanho, que Naruto e Bleach, eu gosto também, não acho o Sketch Dance melhor que Naruto ou Bleach. Não, tô dizendo que o Sketch Dance é o meu preferido, por isso que eu tô dizendo que é o melhor da Jump. Pra mim, logo é o meu preferido. Por que Sketch Dance é bom? Sei lá, eu queria ver um anime daquilo, deve ser muito divertido. É, Sketch Dance é legal você ler o primeiro capítulo. É mais legal você ler o primeiro capítulo sem saber do que se trata a história, porque você surpreende. Fala um pouquinho do mundo dos clubinhos nas escolas japonesas, né? Na escola japonesa e tal. E eles são um grupinho de... Eles são um clube de faz-tudos, assim. Uma pau pra toda obra, assim, fazemos qualquer negócio. Eles ajudam... O problema que você tiver, eles ajudam. O Sketch Dan. Dan é o sufixo pra clubes de colégio. Então é o clube Sketch. Não pergunto por que diabos Sketch. São três os personagens. Tem o Switch, que é um carinha que é um CDF. Aí ele é um nerdão, assim, que anda com o computador pendurado no pescoço. E ele não fala, ele fala através do computador só. Ele digita, o computador reproduz e tal. Ele é super... O nome dele não é Switch. O apelido dele é Switch. O nome dele é? Eu esqueci. Esqueci, é um nome super japonês lá. É que você chamou ele de Switch, então serve pra isso, você chama ele de Switch. Tem a... que eu esqueci o nome. É conhecida como Onihime, mas o nome dela é Himeko. Que, enfim, ela é uma ex-barra pesada lá do mal, como é que é o nome da gangue? Eu não sei se ela chegou a ser uma moça. Ela era uma moça ou vocês outros. Se fosse, né? Ela, enfim, pelo que a gente lê, dá a impressão que ela realmente teve um passado muito, assim, barra pesada. Ela ainda é muito esquentada. Mas ela tá querendo se redimir. Então ela faz força pra poder conter os instintos brutos e assassinos dela, só que ela não consegue muitas vezes. Ela se descontrola. Mais legal são os pirulitos que ela chupa. Os mais bizarros, sabe? Tipo, fígado com legumes. Pronto, ela tá chupando pirulito de fígado com legumes. Coisa meio Hogwarts, né? É um Bossum. Isso, o Bossum, que é o protagonistazinho típico de Shonen. Ele tem um óculos de aviador, um Google, sabe, no, sabe, na testa, como todo personagemzinho, só que ele tem uma utilidade. Quando ele coloca o óculosinho, ele fica super inteligente e ele resolve os casos, os mistérios que estão resolvendo. Ele não fica super inteligente, ele usa o super poder de concentração dele. Então ele se concentra muito. Sabe aquele finalzinho do filme do Ace Ventura, quando ele começa a juntar todos os pontos e consegue resolver? É isso que acontece, ele começa a relembrar todas as frases, porque assim, as histórias geralmente são assim, ou é um mistériozinho, ou é alguém que a gente tem que ajudar, que é há um pouco mais de humor e tal, a história. Mas quando é uma historiazinha de mistério, assim, o primeiro capítulo é muito bom, é muito grande, é uma história de mistério muito boa. E aí tem isso, ele coloca o óculosinho dele e aí ele começa a juntar todos os pontos e resolve o mistério. O outro poder do Bolsão é uma mira muito boa, então ele tem um estilingue pra acertar coisas distantes. É verdade, é verdade. Ele acertou uma vez uma pílulazinha na boca do carinha. É, não é pílula não, é um docinho. É o docinho. Ele tem um samurai, tem um personagem de samurai. Então, o legal é que a escola é cheia de personagens estranhos. Então, assim, a série, ela, além de tudo, ela faz muita referência e autoparódia ao estilo shonen em si. Então eles têm várias diferenças com relação ao tipo dos personagens, com relação ao tipo das histórias, eles mesmos mencionam os tipos e tal. E tem vários personagens super estranhos que vão se revezando, vão aparecendo de vez em quando. Mas os personagens desses plots importantes pro plot que tá rolando agora é o samurai, que ele é um cara que vive como samurai no tempo real, ele se veste como samurai, anda na escola vestido de samurai. E ele luta muito bem, só que ele precisa do docinho dele. E ele fala todo empolado, como se fosse na época, né? E ele tem o docinho dele, ele precisa desse docinho pra motivar. Então ele come o docinho, dura 15 minutos a motivação dele, depois ele vira um nada. Ele fica, acabou. E a outra é a gorda. A gorda da boca em formato de 3. É muito engraçado essa gorda. Ela tem uma mania de falar que tudo é nojento, tudo é disgusting. Awful. O plot do Awful é o seguinte, essa gorda, ela tava no celular, um programa de celular chamado Vivago. Você monta o seu avatar, sabe? Ela montou o avatar dela, que tava meio magro, né? Mas tudo bem. E faltou a boca em formato de 3. Ela tava com uma boca normal e a boca dela tem formato de 3. Então ela quer participar de um torneio que vai ganhar partes secretas, e uma das partes secretas é a boca em formato de 3. Ela vai no Sketch Dance e fala: Pessoas, eu preciso de ajuda pra vencer esse torneio e ganhar minha boca em formato de 3. E aí eles se juntam pra ir pra esse torneio. O negócio é o seguinte: uma outra parte dos personagens que entraram foram o conselho estudantil, que são umas 5 pessoas que são mais ou menos os rivais do Sketch Dance. São certinhos. E eles, tipo, tinha um mangaká, que é uma personificação do mangaká do mangá, que foi pedir ajuda pro pessoal do Sketch Dance, que ele queria fazer um mangá, do Sketch Dan, né? Queria fazer um mangá sobre high school, e eles queriam alguém interessante. Então ele fez uma mistura, ele pegou o pessoal do conselho estudantil e colocou mais ou menos um pouco das personalidades do Sketch Dan. Então virou o conselho estudantil Dan, é o nome do mangá. Que criativo. E aí eles estão protagonizando o mangá, e o pessoal pediu pra ele participar desse torneio também. Então o clímax desse torneio, que tá tendo vários capítulos, inclusive, é o conselho estudantil contra o Sketch Dan, que tá os 3 do Sketch Dan, mais a gorda, mais o samurai, que o samurai topou participar. E aí tiveram várias fases e tal ali. Era uma fase de tiro, uma fase de cozinhar, uma fase de batalha e uma última fase que eu não lembro do que era. E tipo, eles estavam lá, ele acertou, botou o melhor pra cada um, né? Porque cada um tinha uma coisa boa pra isso. Só que a gorda virou e falou: meu Deus, eu tenho que ir embora porque meu irmão tá passando mal e eu tenho que ir lá pro hospital e tal. E já, tchau. Aí foi embora a gorda. E eles tinham que arrumar um substituto. Eu não lembro o que eles botaram de substituto. Só sei que aí quando eles tiveram que reorganizar toda a ordem. E eles tinham tempo, 1 minuto. Então eles bagunçaram a ordem toda e tava todo mundo no lugar errado, sabe? Aí já passou de cozinha, que foi a Himeko cozinhando. E olha que a Himeko cozinha bem. Depois teve de luta, que foi o samurai conseguiu pegar. E ele conseguiu vencer o negócio dele não precisar da balinha. E agora no último capítulo foi o de tiro com o Switch. Foi muito bom, cara. Contra uma mulher do conselho estudantil, que ela é super comedida e super calma, só que ela tem mania de xingar as pessoas. Tipo, então ela vira pra você fala alguma coisa pra ela muito irritante, ela vira pra você: por que você não morre com ácido sulfúrico, ressuscita, depois morre com um tiro na cabeça, ressuscita, cai num poço de jacarés, é devorado, suas tripas voam longe, morre mais uma vez. Ah, tá. Aí rola uma briga de palavras entre ela e o Switch, é muito legal, cara. É legal, é isso, é porque as primeiras historinhas são fechadas em um capítulo só, porque são maiores. Agora começou a ter essas sagas um pouco maiores e tal. E é bem legal, tomara que o problema é isso, é porque, como é um texto muito difícil de traduzir, existem poucas pessoas fazendo isso. Um cara, pra ser mais exato. Carlos Nett, que traduz praticamente tudo. Então, assim, fica semanas sem sair capítulo. Quando sai tudo atrasado, porque dá trabalho. Ninguém, não tem uma equipe fixa pra traduzir esse castidão. Então, é a parte ruim de tentar acompanhar esse mangá. É o que acontece também em Hatsukoi. Por isso que os capítulos que a gente comentou de Hatsukoi e Sketch Dance não são os últimos que saíram no Japão. São os últimos que foram traduzidos. Então, vocês, nossos ouvintes que leem o mangá em japonês, não é verdade? Deve ter muitos. Não é? Nos perdoem, por favor. Eu acho que tá uns 2 capítulos atrasados cada um. É o único, o renegado que não é da Jump. Fairy Tail. Fairy Tail é One Piece. Pronto, acabou. Fairy Tail, o rabo da fada. Fairy Tail, imagina Dragon Ball, imagina One Piece, imagina Bleach. E agora você tem Fairy Tail. Tá, tem guildas de magos, e aí tem os personagens principais que são magos. Tem um mundinho de mágico lá, e aí tem as associações lá de magos, e Fairy Tail é uma das associações, só que ela é a associação porra louca, entendeu? Eles são o guildzinho, assim, dos loucos, então eles não tem regra nenhuma. Eles, por exemplo, eles são... As guildas recebem missões. É, assim, eles recebem missões da... Missões pagas, como se fossem mercenários. E as missões são... E todas elas se reúnem, tem um conselho, tem um sindicato delas, e aí recebem missões. E esses magos vão cumprir essas missões. Só que eles são famosos, por exemplo, eles têm que tirar um gato de cima da árvore, eles destroem o quartelão inteiro, entendeu? Pra poder chegar em cima da árvore e vão embora, tá bom. E aí o sindicato odeia eles por causa disso, porque eles só dão prejuízo, só ferram com tudo. E a reunião lá deles mesmo é mó bagunça. Todo mundo brigando, todo mundo bebendo. O líder deles é outro porra louco que não tá nem aí. É um velhinho baixinho que cresce. É, e ele fala que tudo bem, a gente tem que viver mesmo, a gente tem que, sabe, ser feliz. Ele finge que dá esporro, sabe? Aí no final fala, parabéns. É, a gente tem que ser assim mesmo, foda-se aqueles velhos daquele conselho horrível, vamos ser, sabe, aqui é anarquia. A história é centrada no começo em uma mocinha. Vamos ver os personagens principais. A Lucy, ela é uma maga estela, que é o seguinte, funciona da seguinte forma, ela tem chaves, cada chave é uma constelação, então ela usa essas chaves pra summonar os bichos. Então tem as chaves zodiacais e tal, com os dois melhores são as chaves zodiacais, ela usa pra summonar, e o sonho dela é entrar pro Fair Tail. Não, o sonho dela é entrar pra algum guild qualquer. E ela gostava muito do Fair Tail, porque o Fair Tail é muito famoso. Não, ela lê sobre o Fair Tail numa revista e resolve assim, porque que lá, assim, eles são tipo celebridades. É, e ela é fã da Mira Jane, que é a servente do Fair Tail, e que posa. Por algum motivo aparece na capa, assim, da revista e tal. Não, ela posa como modelo, inclusive, tava querendo fazer a Lucy posar nos últimos capítulos. Tem o, não lembro o nome dele, mas ele é conhecido como Salamander, que é o cara que cospe fogo, o maluco lá que come ferro também, come fogo. É o Luffy. Ele é burro, ele é aloprado e ele come fogo e ferro. E tem testão, o traço é igual do One Piece. E ele é o personagem principal, vamos dizer assim, né? É assim, faz às vezes de protagonista, né? Junto com a mocinha. Tem o outro que eu não lembro o nome. Tem um gatinho, Happy, que é um gato muito idiota, que fala besteira e que voa. Tem esse cara que eu não lembro o nome dele. Eu vou no próximo programa eu falo. Que ele tem poderes de gelo, ele consegue moldar gelo e fazer coisas com forma de gelo. E ele vive sem roupa. Ah, tá, isso eu vi rapidinho no primeiro capítulo. E ele vira um personagem mais importante pra frente. Tipo, a mania... Ele vive andando sem roupa. E o motivo é que ele tinha uma mestra. E o treinamento da mestra era ele ficar sem roupa num lugar muito gelado, sabe? Tipo, na Alasca. Aí ele acostumou a ficar pelado. E ela também ficava. Só de calcinha e sutiã. Ai, meu Deus. Porque eles eram moleques. Era ele e um outro cara que virou um vilão numa fase e tudo mais. E a outra personagem importante que tá sendo foco agora na saga atual é a Erza. Que ela é, tipo, uma das mais... Ela é a mulher mais forte da guilda. E ela tem uma armadura. E ela tem uma coisa legal que é chamado X-Keep. Ela tem o poder de equipar armas diferentes e armaduras diferentes. Ela estala o dedo, pum, trocou de armadura. Ela tem uma armadura que tem poder contra fogo. Ela estala o dedo de novo, pá, tem uma armadura de gelo pra vencer o fogo. Ela vai atacar. E ela tá sendo o foco principal agora, porque apareceram, ela desde criança, ela tá no Fair Tail, desde molequinha, e eles foram pro cassino, pra uma missão, e nesse cassino ela encontrou uns 3 ou 4 pessoas que dizem ser os antigos Nakama dela, os antigos parceiros dela. E tá todo mundo perguntando, como assim, de quando? Se você entrou no Fair Tail quando você era um moleque, uma moleca, né? Uma guria. Quando tu era uma guria, bah. Então, tchê, aí esses caras estão atrás dela e é isso, eles estão com poderes mó legais. Tem um lá que consegue fazer ficar tudo escuro, o outro prende as pessoas dentro de cartas. Tem um cara muito estranho que ele é feito de cubos. Engraçado. Ele é como se ele fosse feito de Lego, sabe? Ele monta o Lego e tal e vira pessoa. Engraçado que depois de anos de X-Men e de coisas assim, todo mundo fala, né, que não tem mais poderes para serem inventados. Todo mundo já tem todos os poderes, já foram feitos. Os japoneses estão provando que não. É, os ninjas japoneses, acho que a galera, os magos japoneses têm poderes muito criativos, que nenhum mutante americano tem ainda. Muito bizarros, inclusive. Os caras lá da Marvel deviam começar a olhar um pouco mais pro Japão pra poder tirar ideias de poderes novos. E o One Piece que a gente esqueceu completamente de falar, então vou estar falando agora, nesse último capítulo, depois de encontrar com a sereia, eles também conhecem o Estrela do Mar, que é o bicho de estimação, o mestre e criador da roupa de grife que a sereia está usando. Ele é designer dessa grife, a grife Criminal, e ele é super afetado e tal. E aí a sereiazinha recebe uma ligação naqueles caramujos de telefones de One Piece, que é do amigo dela. O amigo dela é um homem-polvo chamado Hachi, que pra quem não se lembra, é um dos subordinados lá daquele cara, esqueci o nome dele, mas que era lá do início, sabe, de antes de entrar na Grande Rota, que era o chefe da Nami, e era um dos caras dele, que era um polvo e tal. E aí todo mundo, até desconfiam, sabe, talvez seja ele, ainda não apareceu, então a gente não tem certeza se é ele. Ele tava com problemas porque ele havia sido sequestrado pelo grupo lá dos Peixes Voadores, que é um grupo de bandidos que atacam as pessoas e tal. E ela vai salvar ele. O pessoal do barco resolve do navio, né, a Nami, fala pra ela que, eles podem ajudar ela e salvar o Hachi, desde que ela mostre pra eles onde fica a cidade das sereias. E aí aparecem os peixes voadores, eles aparecem, vêm atacar o navio, e no final do capítulo aparece um cara de armadura, que é o líder dessa gangue de peixes voadores, que não são peixes voadores, são pessoas montadas em peixes voadores, quer dizer, homens peixes montados em peixes voadores. E ele tá de armadura e ele fala que vai se vingar do homem que destruiu a vida dele. Eu não sei se é algum inimigo antigo que já apareceu na história. Não sei, não faço ideia de quem possa ser. Enfim, esses são os mangás de hoje. A gente prometeu um filme, só que vai ficar pro próximo, por questões de aperto, muita coisa pra gravar e uma viagem do Live Video pra cobrir uma coisa pra vocês. O Jace Fest vai estar viajando amanhã mesmo. Vou estar viajando ontem, né? Que hoje é ontem. Ele vai estar viajando ontem e vai... Agora só pra obrigar a sair no dia certo, porque hoje é segunda, né? Sempre sai no dia certo. Esse e o outro sempre saem no dia certo. Não, eu tô falando aqui, só teve um que saiu. Vamos ver se esse vai sair também. Então eu tô marcando aqui, hoje é segunda. Gente, olha que legal. Hoje é segunda. Pela primeira vez no JCast a gente pode dizer qual dia da semana que é. Hoje é segunda dia. Segunda? Hoje daqui a pouco tá passando tela quente, tá passando... Hoje é segunda dia 10. E ontem eu estava lá no Rio, super legal, a gente festa, a gente entrevistou a galera, falou curto. Eu espero que não tenha nenhum ataque terrorista lá pra eu poder não ter que fazer um update nessa gravação depois. Pois é. Enfim, o filme vai ficar pra próxima, a gente vai revelar qual filme que é. É o Renewal of... Rebuild of Evangelion. É Rebirth, Renewal, é Rebuild. Que pra quem não sabe, eles vão recontar a história pela milionésima vez. Ai, meu Deus. Dessa vez com elementos novos, inclusive uma personagem nova. Evangelion, tá? Se vocês não chutaram. É, de Evangelion. É o Rebuild of Evangelion. E vão ser 4 filmes. O primeiro já saiu faz uns 2 meses, eu acho. E conseguimos um cinema hippie com uma legenda em portunhol. Muito bom. E a gente vai assistir e a gente vai comentar aqui no próximo programa sem falta. Bom, então a gente espera sair em cartaz dos cinemas brasileiros, né? Que não vai acontecer. Pois é. E aguardem, em abril a gente começa a tratar de animes também aqui, hein? Abril começa a nova temporada. É verdade. A gente vai falar com certeza de Code Geass e Triple Xholic. São os dois que com certeza a gente vai falar. Os outros a gente decide quando começar a sair, porque a gente... Acho que a gente tiver afim de ver, a gente vê. É, eu acho que anunciaram 5 só. Então, Jané... Tchau, né? O Luan tá comendo, então faz ele aí, vai. Eu odeio vocês. Tchau.